Gente, recado rápido novamente, que nem no outro podcast rapidinho mesmo. Não teve e-mail no cast 07.5, que era o de Konosuba, né? E o 0.5 e o formato 0.5 é pra ter e-mail, só que, Bonkoski. Problemas técnicos, não confie no meu microfone. É, deu problema com o headset que o Bonkoski comprou, né? Aparentemente a placa de som dele não aguenta muito bem ele. E aí não deu pra colocar, mas no próximo a gente recupera esses e-mails no 8.5. Agora a gente tá no iTunes. O feed que vocês assinam aí é definitivo. A gente falou que talvez não fosse, mas é definitivo. O feed antigo, que existia um feed antigo, foi apagado. Então agora vocês podem procurar pelo Tanaka Sentai no agregador de podcast que vocês vão achar. Ontem eu testei, se não me engano, e aparecia o antigo ainda por algum motivo, mas dá pra diferenciar qual que é o novo do antigo fácil, então não tem problema. O antigo ainda tá com aquela imagem antiga do Portal Tanaka, né? E só tem cinco programas, não dá pra play nenhum, então dá pra saber. O meu já não aparece mais o antigo. Esses motores de busca de agregador de podcast são muito ruins, né? Ah, Enfim, sim. mandem e-mails pra gente, pra tanakasentai@gmail.com. Por enquanto, eventualmente esse e-mail vai mudar, porque a gente vai ter um novo endereço, a gente vai ter um site, só que vai demorar um pouco pra gente ter esse site, por quê? Porque eu, tipo, tô gravando agora 1h30 da manhã, sendo que eu trabalhei o dia inteiro, né? Então a equipe tá um pouco ocupada, o Bonkoski e o Sabaki estão bem ocupados com edição, né? Que a gente tá lançando bastante coisa. Então vai demorar um pouco, mas a gente vai mudar de endereço, tanto o site, a gente vai fazer bastante mudança no site, essas mudanças a gente vai falando com o tempo e tal. A gente vai comentar na leitura de e-mail. Numa das leituras de e-mails, inclusive, porque tem e-mail sobre isso. Quanto à periodicidade do podcast, ela talvez possa mudar. A gente não tem certeza ainda, porque a gente colocou que vai ser a cada 5 dias, né? Um do segmento principal, outro do segmento secundário a cada 5 dias, sempre intercalando um e outro. Só que pode ser que a gente intercale do principal e do secundário a cada 10 dias. Ou isso, ou o 0.5 passa a ser menos frequente, já que a gente também não tem tanto e-mail para ler e os assuntos pequenos não são tão frequentes. Talvez a gente não faça tantos programas 0.5. Quanto ao formato de podcast. Então, a gente pensou em desenvolver um estilo que separasse o ponto 5 do cast principal, né? Cada um com uma estética diferente, mas os dois mantendo a temática de Super Sentai. Só que nesse primeiro programa ponto 5, que foi o de Konosuba, não deu para executar as mudanças igual a gente queria por causa de problemas na qualidade do áudio, que estragou a leitura de e-mails. Então, nos próximos haverão algumas pequenas mudanças no estilo dele para criar um formato definitivo. Ele vai ficar mais tranquilo, né? O de Konosuba teve bastante produção dessa vez, né? Por causa desse problema de áudio, que a gente fez milagre. Ainda tem uns momentos ali que dá pra ver que o áudio tá em baixa qualidade, mas são, tipo, poucos. Mas fez esse milagre, mas ele vai ficar mais tranquilo, vai ter menos edição e vai ser um papo mais solto. A gente tem muita coisa para melhorar ainda, mas enfim, é isso, gente. Ouçam aí, qual que é esse programa mesmo? Live action versus animação. Muito bom esse programa. Ouçam. Vindos de terras distantes, onde os monstros fazem as leis, e os desenhos tailandeses corromperam a mente dos homens. Eles vieram salvar a todos! É! Aquelas! Rafael Sabaki, o Sasuke do Portal Tanaka! Live action não tem moe! Rafael Padilha, a enciclopédia viva que já morreu! Páprica, melhor live action! Pedro, o backing vocal de Libera-me from Hell! Não sei se estou vivendo ou apenas existindo. Igor Mendonça, o capoeirista piloto de Megazord. O 2D se tornou a realidade deles. E juntos nós somos o Tanaka Sentai! Voltando finalmente, não agora com o podcast a gente já voltou, mas com os assuntos deep, com os assuntos pretensiosos para caralho no Portal Tanaka. Na real, a gente tá voltando e esse é o primeiro que a gente faz. Esse é o primeiro, na real. A gente já até planejamos alguns temas pseudos e tal, mas acho que o primeiro mesmo, que nem parece ser tão pseudo assim pelo título, mas na vai verdade tem ser. muita coisa para discutir. Mas acho que esse é o primeiro mesmo, cara. Porque a Discussão. gente teve com. Se bem que no do Kon, no de Madoka e no do Hiroyuki Maisha, a gente foi bem, bem deep, né? Que é totalmente filosófico. Dos pseudos ia ser o primeiro da volta, mas não o mais pseudo. Foi complexo agora, foi complexo, mas eu acho que eu te entendi, Então a gente foi falar sobre um negócio muito, muito interessante de discutir, né? Esse assunto surgiu meio que do nada, nem era pra ser esse tema, o tema era live action baseado em anime, só que daí a gente começou a discutir quais as implicações de tu filmar atores atuando e fazendo expressões e gravando tudo ao vivo ali, e qual a diferença disso de tu usar desenho, né? Usar um programa de edição, desenhar ali e fazer aquele desenho se mexer, né? Qual a diferença, qual a implicação no resultado, qual a implicação no processo de feitura, qual a implicação no processo de marketing, tudo isso que envolve as diferenças entre um live action e animação. Tá, e só pra esclarecer, né, a gente não vai falar de live action tipo adaptação, né, a gente vai falar de live action, atores e contra animação, né. A gente vai falar mais do live action como linguagem no geral mesmo. Isso, e animação como linguagem também, né. Sim, sim. Vamos puxar de uma questão aqui que surgiu logo antes da gente começar a gravar. A gente tinha montado a pauta, um monte de questão, e daí, pá, surgiu essa que eu acho que é a mais intrínseca sobre essa discussão, que é bem pseudo, inclusive, é só bem pseudo, que é o que é realidade. Mas calma, não se desespera ainda. A questão aqui é que, tipo, quando tu tem uma animação, quando tu tem um live action, o teu ponto referencial do que é realidade muda. A gente não vai, tipo, criar uma definição objetiva do que é realidade, a gente não vai ser Sim. Platão aqui, a gente não vai ser filósofo grego aqui, tá? Não vamos definir existencialismo, não, relaxa. É só que o ponto de referencial de quando tu tá vendo um live action, quando tu tá vendo uma animação, muda. Quando tu tá vendo live action, o teu ponto de referencial é a tua vida, né? Tu conhece aquele mundo, tu sabe que uma parede branca feita de concreto, tu vai bater e, né, quebrar a cara. Basicamente. O quebrar era a mão, né? É, e o principal nisso seria mais em relação aos autores propriamente ditos, né? Que você se identifica mais como uma pessoa em cima deles, né? Uhum. E a animação é algo totalmente diferente. Você pode ter um ponto diferencial quanto à realidade ali, algo totalmente diferente. Próprias questões de surrealismo são totalmente diferentes do que você aplicar isso num live action propriamente dito, né? É, e esse ponto de referência, ele fica bem... Ele impacta bastante na experiência quando tu tem, por exemplo, uma pessoa vendo TV dentro de um desenho, dentro de uma animação. Uhum. O que aquela pessoa tá vendo? Ela é uma animação ou ela é um live action pra ela? Porque tu tem que se colocar no lugar dela, né? Então, quantos exemplos a gente consegue dar disso? Vai, me ajudem aqui. A gente tem Simpsons, por exemplo. Os Simpsons, tu vê aqueles bichos lá. O Comichão Encostadinha. Isso, Comichão Encostadinha. Ele é live action ou ele é... Ele é desenho animado pro Simpsons. Parece ser desenho animado. Eu acho que é desenho animado porque ali no contexto dos Simpsons é uma referência ao Tom e Jerry, né? Que pra gente então é uma animação. Mas é de fato, mais difícil de tu identificar que é uma animação e que é uma crítica ao cartoon, né? Que tu tá vendo ali. E a imersão se perde um pouquinho, né? Porque tu se pega perguntando, tá, o que é isso? O que é isso pros personagens? O que é isso pro meu ponto de vista em relação a essa história, né? E talvez o ponto principal, que é essa parte mais metalinguística que você falou, de os personagens que são uma animação estarem vendo uma animação, tem o que os personagens estão vendo, sabe? Porque tem, pode ter algumas animações, algumas séries que elas exploram alguns aspectos intrínsecos à animação, como a deformação das pessoas, né? Pouco esse aspecto mais cartunesco. Aí você se pergunta, será que os personagens estão vendo os outros personagens daquela maneira? Isso então, é uma boa pergunta. Porque isso afeta a imersão. Afeta, querendo ou não, a suspensão de descrença. Isso. E também afeta o que é diegético e o que não é diegético. Por exemplo, o filme do Scott Pilgrim não é uma animação. Só que tu tem inserções ali que remetem muito ao cartoon, né? No caso, ao quadrinho propriamente dito, mas que também são elementos que são apropriações de um cartoon. Os personagens veem aqueles números, os personagens veem aqueles efeitos visuais. A gente sabe que alguns eles veem, mas será que eles veem tudo? tudo, por exemplo, será que tudo ali é diegético? Ou tudo ali é não diegético? E Scott Pilgrim, ele até usa muito bem isso pra te tirar um pouco da seriedade daquele mundo, né? E trabalhar mais com os clichês e aprofundar sentimentalmente aqueles clichês, né? Bastante interessante. O Scott Pilgrim, eu sempre vi aqueles números como dentro da cabeça do personagem, não dentro da realidade. Tem isso também. Tem isso também. Às vezes, como a gente vê na maioria das animações, não sei, que tem essas paradas mais surrealistas, algo como, sei lá, Páprica ou essas questões. É algo intrinsecamente ligado à questão onírica, à questão do sonho. Então, ali a suspensão de descrença tá segura, sabe? Mas eu acho que é justamente aplicar essas situações em que é um anime um pouco mais pé no chão, mas que ainda tem alguns aspectos que fogem um pouco, sabe? Não a ponto de estragar, sabe? Estragar com algumas regras que foi estabelecida antes, que isso é algo mais relacionado ao roteiro. Mas o que a gente tá falando aqui é algo mais relacionado à linguagem, assim. A linguagem do mundo, né? Como é que o mundo se apresenta pra ti, como é que ele se apresenta pro personagem. Pro personagem que é o teu ponto de vista, né? E quando as duas coisas elas não batem, tu começa a se afastar daquilo, né? Tira a imersão daquilo, né? O Kuhn é um ótimo exemplo, porque, tipo, em Páprica, tu tem muito sobre cinema, né? Ele é um filme sobre cinema, então ele já é metalinguístico. Só que apesar dele ser uma animação, fica bastante claro que aqueles filmes que ele tá passando lá não são animações, né? São filmes realmente. E isso fica muito claro por quê? Porque ele remete a filmes que são com atores reais, né? Ele remete a arquétipos que a gente visualiza como reais. Sim. Aqui no nosso mundo, né? E também porque o filme é mais pé no chão, né? As coisas têm mais peso na movimentação e tal. Sim. O character design também. Então, tu não sai pensando, pô, será que isso é uma animação? Será que isso não é? Não, tu não sai, tu entende bem isso. Ou, outro exemplo aqui que eu consigo pensar ainda dentro do Kuhn, é Millennium Actress. Tu entende que os filmes que ela faz são, obviamente, né? Até porque ela é personagem naquele ponto de vista. Enfim, daí tu entende que os filmes que ela faz são vistos pelos personagens de dentro daquele mundo como reais. Fala pra direita o que quer falar. E ele faz referência a filmes reais também. Então isso dá uma ajuda também, né? Aham. E no caso, por exemplo, que ele usa mais um recurso metalinguístico em Paranoia Agent, tu entende que é uma animação que eles estão passando como animação, né? Porque tu vê o processo de criação da animação, né? Tu vê os personagens animando, tu vê um estúdio de anime, né? Então, quando tu vê o anime dentro do anime, né? O estilo é diferente, o estilo é bem diferente, bem mais simplificado, totalmente diferente daquele estilo mais realista do character design e tudo mais. E ele também representa um personagem que é essencialmente cartoon, né? Que apesar de ter um bicho de pelúcia, é essencialmente cartoon, né? Que é o Maromi. Isso. Então, ele consegue não te tirar da imersão, mesmo sendo metalinguístico, né? Isso é bastante interessante. As temáticas do Kuhn são intrinsecamente ligadas, metalinguísticas e relacionadas justamente a esse papo de realidade e com várias outras coisas, né? Com sonhos, ou com ficção, ou com sua própria loucura, como que é o caso de Perfect Blue, né? E, de fato, acho que o Kuhn talvez seja a nossa referência máxima nesse sentido de será que eles estão vendo como animação ou eles estão vendo algo como algo real? É, mas ele não te tira. Ele não tira da imersão do mundo por causa disso, né? Ele sabe apresentar bem isso. O mundo é bem construído. É interessante. Talvez em Páprica quebre um pouco no final, mas tudo bem, tudo bem. Ah, mas daí não é por causa do ponto de referencial do que é realidade, né? Aí é por motivos de roteiro, né? Referência e tal, sim. E isso até daria pra aplicar em questionamentos, né? Que a própria obra fazia. Porque, por exemplo, o personagem ali, dentro daquela animação, ele não necessariamente enxerga outros personagens como eu enxergo vocês, sabe? Como eu enxergo vocês como pessoas reais, eu identifico vocês como pessoas reais. Mas o personagem, ele não enxerga outras pessoas dentro daquele mundo fictício como pessoas reais. Ele enxerga como outros personagens com o mesmo character design que eles. Só que ele tá... aquele é o mundo dele, aquele é o ponto de referencial dele, né? Então, esse ponto de referencial poderia ser questionado sem usar o nosso ponto de referencial, que é a realidade. Isso é interessante. É um exercício de entrar no papel do personagem muito complicado. É. Essa questão, eu nunca tinha pensado nisso, pra falar a verdade. Surgiu agora antes do cast e, mano, foi explodir cabeças. E o Sabak tinha trazido um bom ponto, né? Pra, pra isso, que era de Evangelion. É que no caso, em um momento do The End of Evangelion, o Shinji ou a Rei, eu não lembro exatamente. Eram os dois estavam conversando. Sim, sim. Eles, no meio daquela coisa toda do final, eles se perguntam o que é realidade. Uhum. E aí entra um trecho, em live action no caso, de um cinema. Sim, de fato, tem. Tem isso lá, e é bem interessante. É, ele usa essa distinção entre realidade e animação, sendo a animação a ficção e o cinema a realidade, né? É uma questão bastante interessante, né? Vocês acham que Shiroba perde imersão por causa disso? Porque é um anime falando de uma produção de anime? Vocês pensam, por exemplo, pô, mas eles são uma animação, como é que eles enxergam a animação que eles estão fazendo? Não perde tanta imersão, porque eles sabem diferenciar muito bem, assim, momentos em que você realmente está vendo uma produção, porque eles mostram como é realmente todo um processo de produção de uma animação, desde da criação do storyboard até a dublagem e negociação e tal. Então você, acho que você consegue diferenciar muito bem o que eles estão produzindo e o que eles são, sabe? Que no final eles vão dar o mesmo produto, só que você consegue diferenciar bem por conta desse processo. O Shirobako, assim, ele é um anime muito pé no chão, assim. Ele é um slice of life em que conta histórias das pessoas da indústria, né? As pessoas da indústria da animação, fazendo o que elas gostam, que é basicamente trabalhar nessa louca indústria da animação japonesa, né? Uhum. E eles sabem, assim, os dramas são todos muito humanos, sabe? Uhum. Eu acho que é muito por conta do roteiro também, dentro do que ele se propõe e como ele desenvolve esses personagens, que você consegue desenvolver bem. Então, eu acho que o ponto principal de Shirobako, que você não consegue perder essa imersão, uhum, né? É um pouco dos dois, tanto essa parte do roteiro quanto essa parte que você consegue ver claramente o processo da animação que eles estão fazendo. Apesar de ter umas brincadeiras, assim, tem uns momentos em que eles estão explicando algumas técnicas de animação, algumas questões de colorização, e aí eles brincam um pouco, sabe? Tipo, tem uma bonequinha e um ursinho em que eles ficam explicando um pouco disso pro espectador. Uhum. Aí tem uns momentos que ele fala assim, ah, você pode mudar a cor assim, aí eles mudam, sabe? Mas esses dois personagenzinhos, né, que eles são realmente algo extra, dá pra você perceber claramente que, tipo, ah, eles não estão ali realmente, sabe? Eles não são algo real ali. Então, diferencia bem, entende? No live action, tu não precisa dessa preocupação, né? Porque no live action, tipo, como o teu referencial é o referencial do personagem, né? Se o personagem tá vendo pessoas de verdade dentro de uma TV, são pessoas de verdade. Se o personagem tá vendo um desenho, é desenho. Sim. É muito mais simples, né? Sabe o que eu pensei agora? Difere um pouco da questão anime, mas você lembra daquele filme Uma Cilada para Roger Rabbit? E quando o live action tá vendo um desenho? Eu acho que, nesse caso, tu destrói as barreiras, né? Porque, ou não, né? Ou é o contrário, eu não sei. Isso é uma coisa muito complicada. Tipo, tu mistura live action com desenho ao mesmo tempo, né? Tem isso, sei lá, no filme do Ari Folman, o cara que fez o Osso pra Baixeira, ele fez um filme chamado The Congress, e ele também mistura live action com desenho. Tu tem no outro também tão hipster quanto, aquele filme de basquete com Michael Jordan e personagens do Looney Tunes, por exemplo. Clássico da animação esse aí. Mas eu acho que, eu falei primeiro que isso acabava com as bordas de com as fronteiras, né? Mas eu acho que é muito pelo contrário, tem que se preocupar muito mais com como as pessoas veem desenhos se os dois interagem diretamente. Eu acho que é muito mais difícil, porque você tem que se preocupar realmente bem mais. Uhum. Tem que se preocupar em fazer entender o ponto de vista de cada personagem ali, né? Complexo, velho. É complexo. Sim, de fato. Mas... E o mais interessante é você ver que tem realmente, assim, pessoas pensando nisso como com, né? Não. Sim. Pensando intrinsecamente no assunto de, ah, é animação e a realidade, live action e animação, fazendo esse contraponto. Mas pensando nesse aspecto de realidade mesmo, tipo, do que o personagem encara e do que você encara. Isso é totalmente trabalhado nos filmes do... mas eu acho que é mais intuitivo também. Eu acho que é mais intuitivo do que a vontade dele, né? Isso até traz outro assunto interessante, que, por exemplo, quando tu tá numa animação, né? Um dos jeitos de mostrar que a animação que tu tá vendo, tá assistindo uma animação pra ele, no ponto de vista da animação, ele tá vendo uma animação, é tu mudar o estilo da animação dentro da televisão, né? Ou dentro da tela de cinema e tudo mais. no Paranoia a gente é assim, né? A animação é muito mais simplificada do que o estilo de animação do desenho em si. E a animação, ela tem muito mais pontos de referência sobre o que é realidade do que a realidade, né? Se tu filma com atores reais, tu não tem a escolha de, tipo, pô, como é que eles vão se parecer? Qual vai ser o character design desses atores reais, saca? Não existe esse controle. Existe esse controle se tu tá numa animação. E a animação é que te dá essa possibilidade. E isso vai mudar no ponto de vista do espectador, né, que aquele mundo permite. O que aquele mundo permite aos personagens fazer, né? Um exemplo bom, cartoons em geral, né? Ou Paint Stalking, que também é mais ou menos um cartoon, só que anime. Que o bagulho é tão estilizado e tão pouco humano que ele se permite muito, né? Ele se permite, sei lá, o personagem encarar de frente um trem, por exemplo. Se tu tivesse com algo mais pé no chão ali, não convenceria, né? Mas como é algo mais cartoon, eles nem precisam explicar. Ou tu tem 1 milhão de carros na mesma rua e daí os carros se amontoam e aí os carros saem voando, por exemplo. Isso aí é tudo porque é tudo muito estilizado, tudo muito cartoonizado, tudo muito distante do real, né? E o distante do real te permite coisas. De fato, isso é uma máxima nas obras do Imaishi, né? Do Rick Imaishi, quem fez Kill la Kill, Gurren Lagann e Penny Stocking, que ele usa... Inclusive, ele tira essa liberdade da animação, né, dessa possibilidade de adicionar várias coisas, que não seria possível num live action. Ou até seria possível, mas seria difícil pra caramba fazer isso. É, ficaria um tosco, sem graça. Precisa de um baita de orçamento, né? Muito mais orçamento. E isso é interessante porque ele usa essa possibilidade de animação pra ajudar no exploitation que ele faz, né? Pra ajudar na mensagem que ele passa. Então, é algo que só é possível numa animação mesmo. Cartoons, no geral, pelo estilo de arte que eles usam, né? Eles permitem isso, né? Eles permitem que cada movimento que os personagens façam ali, a tua suspensão de descrença permita mais, né? A tua suspensão de descrença não questione carros, 1 milhão de carros se amontoando e ninguém explodindo, ninguém morrendo com isso, né? Exato, exato. Até a maneira em como ocorre a dinâmica, o pacing em si, sabe? Por exemplo, Kill la Kill. Kill la Kill você pega em como o Imaishi, ele consegue trabalhar com uma questão de expectativa e de quebra dessa expectativa através do próprio movimento de cartoon, né? Que nem a cena inicial, logo no começo, em que tem o professor, em que ele é estabilizado como o cara central ali, e aí você perde isso com o Gamagori entrando, só que entrando de uma maneira totalmente cartunesca e espalhafatosa, e ele toma todo o frame, sabe? É algo assim que você não perde ali, no caso, a suspensão de descrença, porque desde o começo do anime você já vê isso, sabe? Algo... Já foi estabelecido algo daquela maneira. Algo que não tem um character design tão angular quanto as coisas do Imaishi, mas também permite mais loucura, são cartoons da Looney Tunes, né? Tipo, sim. Esqueci o nome do coelho agora, puta que pariu. Pernalonga. O Pernalonga. Porra, esqueci. Os desenhos do Pernalonga, o cara dá um tiro na cara do Pernalonga e o que que acontece? O Pernalonga não morre, o Pernalonga, tipo, fica com a cara preta e com as orelhas pra trás, né? Tipo, o coiote cai toda hora, né? E ele não morre. Por quê? Porque aquele character design, ele te afasta da realidade, né? Ele tira o peso do teu ponto de referencial, né? Ele tira o teu ponto de referencial que tu espera, porra, se o cara toma um tiro, ele vai explodir a cabeça, vai sair sangue pra todo lado, não vai ser bonito, né? Mas ele tira esse teu ponto de referencial afastando. Isso também serve pra amenizar temas, né? O próprio Paint Stocking ali que a gente deu como exemplo, tem um monstro de cocô, tem um monstro de esperma, tem um cara que morre depois de estar com a cabeça em cima de um monte de cocaína e depois ele é baleado, que é uma cena referente ao Scarface, né? E na animação consegue ser cômica. Enquanto no Scarface é denso, é pesado, é forte, na animação aquela cena que é pesada pra cacete é cômica. Porque é um desenho todo angular, é um desenho exagerado, os personagens falam de forma exagerada, se expressam exageradamente e tal. Então tu consegue tirar esse teu ponto de referencial. E eu acho, inclusive, interessante como esse aspecto do character design que você citou, é possível tanto você fazer algo não sério, como fazer pra algo sério. Pega, por exemplo, Madoka Mágica. É algo que subverte suas expectativas a partir do próprio design dos personagens, né? Que tem... A maioria das pessoas vem uma Mahoshoujo e espera algo. Ah, ok, isso vai ser moe, isso vai ser chato, vai ser garota sofinha fazendo nada, brigando com umas monstrinhas de vez em quando. E o próprio character design, ele ajuda nesse aspecto. Claro, além dos arquétipos que foram estabelecidos ali no começo e depois foram quebrados, mas eu acho que o character design é um dos meios que mais impacta, porque é a sua primeira impressão visual. Uhum. Antes de tudo. E querendo ou não, ao meu ver, esse foi o principal, sabe? Principalmente quando você tem aquele contraste com esse character design mais moe, mais fofinho, com o mundo em volta que elas estão, principalmente quando elas vão no mundo da bruxa. Eu ia dizer aqui que não é só o character design. O character design é uma das partes da composição, mas a composição, sim, no geral, é a forma como ele desenha o mundo, as texturas, uhum, que ele usa, a composição de cores, até a grossura da linha do personagem, a grossura da line art pode afetar na forma como tu encara aquilo ali, né? Em como a ele te afasta. Como movimenta, né? Isso também é muito importante. Tem uns movimentos ali em Kill la Kill, em coisas assim, né? Que você não vê, por exemplo, num anime da Kyoto Animation Slice of Life, por exemplo. É, que são mais extravagantes, né? Exatamente. E tudo isso faz parte da suspensão de descrença, no geral, do universo ali, as coisas. A própria arte já te coloca, indica, né? Numa posição de suspensão de descrença, né? Exato. Porque tu não acredita que existam pessoas que sejam desenhos vivendo por aí, né? Isso já é um ponto bastante relevante. Exatamente. E eu citei mais o caso do caso do character design de Madoka. E não só o character design de Madoka, né? Todo trabalho audiovisual que eles fazem leva isso, leva essa quebra que tem lá num certo episódio. É, pra justamente fazer o contraponto com a questão, tipo, dá pra fazer isso só pra comédia, mas também dá pra fazer isso pra subverter. Na verdade, não só naquele episódio, né? Mas no começo, sim, já dá pra você ter uma... É, no começo eles dão alguns foreshadowings, né? Eles dão algumas pitadas que, tipo, isso vai ser diferente. Não só com o roteiro, né? Eu acho que o Padilha quis dizer que, por exemplo, o fato das personagens sempre estarem com o olho meio fechado, assim, meio, tipo... A caracterização é moe, o superficial é moe. Por ser uma animação, ele consegue misturar essa caracterização, que é um arquétipo de animação. Aí a gente já nem entra tanto no que é intrínseco à linguagem, mas no que a indústria criou em cima da linguagem, né? Nos símbolos que a indústria criou em cima da linguagem. Então ele, sim, cria uma caracterização superficial moe, só que a expressão, todo o resto ali, indica algo mais depressivo, né? Normalmente, no que diz que é dito a Mahou Shoujo, até os monstros são um pouquinho moe. Uhum. Em Madoka, não. É verdade. Isso, aí, ó, isso é interessante, a gente já volta até para aquele ponto que é a realidade. Tu consegue imaginar que funcionaria tão bem tu botar monstros de colagem num mundo real, assim, algo que usasse atores? Se tu botasse monstros de colagens, não seria meio fora, assim? Tu não se sentiria meio acuado? Eu não sei se Sucker Punch se encaixa nesse quesito, mas ele tentou fazer um negócio meio assim, não tentou ir. Sucker Punch, ele trabalha com muitas coisas em linguagem visual, então naquelas dimensões de pensamento, tipo, tem o mundo real que tem toda uma paleta de cores própria, tem o mundo do cabaré que tem outra paleta de cores mais quente, e tem o mundo da fantasia onde tudo vai pro caralho. E tu acha que ele te afasta? Ele quebra a imersão com esses estilos diferentes? Ele acaba afastando, mas é intencional. Tipo, ele quer que isso aconteça. Uhum. O primeiro plano da realidade no Sucker Punch é um hospício. É um lugar onde a protagonista não quer viver. Uhum. O segundo é um cabaré. Também não é tão legal. Uhum. E o terceiro, que é o mundo fantástico, ele já é bem mais colorido. Sim, é verdade. Esse ponto que o Sabaki falou dessas realidades e enfim, já relacionando com Igor, com o que você disse sobre as colagens no mundo das bruxas de Madoka, isso já revela um aspecto muito interessante da animação e que dá pra fazer em live action também, só que, como se disse, é algo bem mais difícil. Assim, eu acho que se tu botasse colagem num live action de Madoka, tu ia ficar tipo, não. É, então. Só se fosse colagem real. Se tu fizesse um stop motion, tipo, recortando e colando tecidos ali. Ah, mas mesmo stop motion, cara, quebraria muito a dinâmica com que tu faz o funciona todo o movimento. Motion, né? Ah, sim. E as personagens filmando normal. O que seria tecnicamente muito, muito difícil de fazer, né? Que aí entra em, sim, outro ponto, né? Que a animação às vezes facilita a produção da coisa. Mas aí isso a gente fala depois. Exato, mas o que eu ia citar é, tipo, o interessante da animação é como tem essas várias possibilidades de técnicas, né? Não que cinema não tenha as técnicas também pra você poder diferenciar por exemplo, um universo de um outro, uma realidade de outra, uma dimensão de outra. Mas é que a animação tem várias técnicas em que você consegue diferenciar isso melhor e deixar isso mais claro. Eu ia citar como exemplo que eu sou Giga, que é um anime, eu não vou dar nenhum spoiler, mas é um anime que há duas Kyotos, né? Que é a Kyoto do espelho e a Kyoto real. Sim. Inclusive faz um paralelo com Alice nos País das Maravilhas. Não tô falando de roteiro, Pedro. Sim, mas só deixando claro que, tipo, essa ideia de realidade já foi baseada num conto. Ah, sim, então, sim, sim. Uhum. Então, e ele, a partir de técnicas de animação diferente, né? Tipo, no, quando você tá na Kyoto real, digamos assim, a paleta de cores, como o Sabaki de Sakuno Sucker Punch, é algo muito mais frio, algo muito mais cinza, algo muito mais mórbido. Enquanto na Kyoto Espelho, é algo que me parece mesmo uma colagem, sabe? Tem umas bordas brancas, é tudo muito mais surreal, sabe? É tudo muito mais... Ah, sim. Muito mais como uma pintura mesmo. E quando você vê, tipo, esses contrapontos, deixa algo bem mais claro e algo que, ao meu ver, emerge mais, numa animação especificamente. Eu só não acho que a diferença de técnica de animação seja nos personagens, né? Ficou meio parecendo que tu falou nisso, mas não, né? Sim, tu não tá dizendo que é... Sim, sim, eu tô falando especificamente na cidade do mundo, não nos personagens. Sim, sim. Ah, não, isso... Os personagens entrariam em uma parada, uma outra parada, né? Então, puxando esse negócio de animação te permitir usar técnicas diferentes sem te tirar tanto da imersão, tem alguns exemplos de obras que fazem isso para objetivos diferentes. Por exemplo, o curta To This Day, que é um poema, e a animação ilustra o poema, né? Então ele usa, tipo, de técnicas completamente diferentes. Ele vai de animação com massinha a fotografia, tipo, uma foto mesmo parada, né? Uhum. Às vezes 3D CG, animação flat, animação pop art, animação só com pintura, rabisco. Ele usa de diversas formas justamente pra mostrar que aquelas pessoas ali, pra quem ele tá comunicando aquele poema, não estão sozinhas, né? Tipo, cada animador ali provavelmente passou por isso e tá ajudando na construção de uma mensagem que é o vídeo, né? Que é aquele produto que é o vídeo. Então, tipo, ele usa dessa possibilidade de tu ir mudando de estilo o tempo inteiro pra isso. Então, sim, muito interessante. Essa própria variedade de estilos não ser algo sozinho, né? Não ser só uma técnica de animação, significa um pouco dessa parte do bullying, né? De você não estar sozinho, que todo mundo já passou por isso, várias pessoas diferentes já passou por isso. Eu acho que é realmente o total uso da forma a favor da sua mensagem, né? Então é excelente, esse curta é excelente, excelente, todo mundo deveria ver, né? Super importante. E eu acho que o mais interessante dele é justamente estilos tão variados e tão contrastantes e difícil de ter algo só e ficar algo totalmente natural e orgânico, né? Isso que eu acho mais importante. E ele consegue fazer uma transição de um estilo pro outro que é muito bom, né? Ele é realmente muito bom nisso, né? E a gente tem outros exemplos, né? O próprio Paint Stocking é um ótimo exemplo de como fazer uma animação e entender o que é uma animação. Sim. A gente tem como fazer trash disso também, né? Isso. O Bicicleta de Belleville do Sylvain Chomet usa muita técnica de animação diferente. Muita técnica. Ele usa um pouco daquela negócio que também tu só pode fazer animação, que é a mistura do 2D com 3D, que tu tem no Paper Man também, que é aquele curta da Disney. Rotoscopia. Eu não sei se o Bicicleta de Belleville chega a usar rotoscopia, mas rotoscopia é outra técnica que dá pra usar. Né? Rotoscopia até dá pra questionar se o uso de rotoscopia é necessário, se toda obra com rotoscopia poderia ser traduzida em live action, que faria diferença ou não, se faria diferença ou não. Mas eu acho que isso não é o nosso ponto aqui, né? Mas rotoscopia é outra técnica, né? A animação, ela te dá essa possibilidade, né? Te dá essa suspensão de descrença mais elevada, te coloca no outro patamar da suspensão de descrença. O live action, por outro lado, ele dá o peso total de todas as ações que o personagem tá tomando, né? Então, se tu dá um soco em alguém, tu vai esperar que aquela pessoa caia no chão. Possivelmente que aquela pessoa desmaie. Dependendo da pessoa que tá dando soco, possivelmente que aquela pessoa morra, né? Então, tudo ali tem mais peso. Tu dá um tiro no live action, o tiro é um tiro, tá ligado? Um tiro, se pega em ti um tiro, tu vai ficar paraplégico, tu vai ficar sem um braço, sei lá. Sim, você justamente sente mais por essa identificação, né, que a gente citou não, antes. Acho que não chega a ser identificação. Não, porque... é que você sente mais na pele, por exemplo, pega uma cena gore num live action e numa animação. Não é bem identificação, é mais... O que tu espera, a tua suspensão de descrença mesmo, né? Tipo, o que tu espera que uma ação, o que ela vai causar, né? Ou vai ser a consequência da causa. Sim. Numa animação, inclusive, eu acho isso até um problema, né, mas não, também não é o tema aqui, que a animação, em geral, ela costuma tratar armas de fogo como aquela arma que atirava bolinha Airsoft. Não, não. Aquelas armas de brinquedo mesmo, que atirava umas bolinhas bem pequenininhas e no máximo dava uma doidinha, tá ligado? Paintball. Airsoft mesmo, cara. Airsoft. Airsoft, só que não é Airsoft. Mas enfim. Airsoft de tirógeno. Tudo bem. Não, é o Airsoft de pobre. É Airsoft de criança, né? Que é umas armas que soltavam umas bolinhas pra animação. Arma de fogo é aquilo, né? Porque arma de fogo não faz porra nenhuma quando tá numa animação. Em geral, pelo menos. De anime que eu lembro, é bem complicado a situação mesmo, né? Fica até meio banalizado. Sim, essas sim. Coisas, assim. Mas não é o ponto, né? O ponto é que, tipo, quando tu tá vendo um filme real, tem uma arma de fogo, tu espera que aquilo vá dar muita merda. Então, eu vi um filme esses dias, um filme estoniano chamado Class com K. E o filme é sobre bullying, né? E tem um momento que aparece arma de fogo no filme. Quando aparece arma de fogo no filme, tu fica tipo, caralho, velho. Isso aqui, essa arma, é uma forma de tirar a vida de pessoas, de apagar existências, de, sabe, de destruir famílias. E tu nunca ia conseguir esse sentimento com uma animação, sabe? Tu podia até conseguir algo semelhante. Mas não ia ser esse sentimento, porque tu não tava vendo pessoas reais ali. Um exemplo de algo semelhante é o episódio... Tudo bem que a segunda temporada não é tão boa, mas... O quarto episódio do Psycho-Pass. Da segunda temporada? Aham. Quando tem aquela histeria coletiva de Psycho-Pass alto. Psycho-Pass é um exemplo muito interessante mesmo, porque ele faz inclusive um contraponto com a arma de fogo e com a Dominator, né? Em que você utilizar uma arma de fogo ali tem um peso muito maior do que você usar uma Dominator, tanto no sentido de perigo, né? Que é realmente algo que pode causar danos aos personagens, como também algo simbólico, né? Como uma luta contra o sistema, que faz parte de toda a temática do anime. Psycho Pass é realmente um exemplo muito interessante desse... Mas pra fazer aspecto, isso, né? Como animação, ele cria uma outra arma como de ponto referencial, né? Então ele cria outro ponto referencial da realidade daquele mundo, né? Que é o ponto referencial seria a Dominator, né? A Dominator é uma arma controlada, uma arma regulada pelo sistema. Então, tipo, aquilo dali não é necessariamente um objeto de perigo. Aí tu cria esse ponto de referencial pra trazer a arma de fogo como um objeto de perigo. Continuando nesse ponto do peso, um negócio que perde muito em animação, que até animação pode se aproveitar disso, mas em geral perde muito, é a atuação. A presença do ator numa cena. A questão de tu ver as expressões dele, tu ver aqueles movimentos orgânicos, completamente humanos, sentimentos sendo passados através de expressões mesmo, principalmente quando são bons atores, obviamente. Tu vê o ator se movimentando. Né? Isso, nuances da movimentação dele corporal mesmo, da movimentação dele em cena. Tu vê um Robin Williams se movimentando em cena, sabe? Tu vê um filme do Tom Hooper, que apesar do Tom Hooper ser meio repetitivo com a forma dele, isso tá virando um problema, que parece que ele tá se copiando todo o filme agora, mas foda-se, não é a questão aqui também. Tem muita questão tangenciando as nossas discussões aqui. Mas, tu vê um filme do Tom Hooper, tipo Os Miseráveis, e é um filme sobre os atores, né, cara? Sobre a paixão dos atores. Ele usa até a música pra passar essa paixão e tu foca muito no rosto deles. Isso é algo que tu perde muito na animação, né? No caso de musical, não no caso dos Miseráveis especificamente, mas quando você vai gravar uma música, normalmente você grava a cena só com a boca se mexendo, por exemplo, e depois você grava a voz no estúdio, pra a voz ficar mais limpa, mais lícida. Nos Miseráveis, ele colocou um fone de ouvido no personagem. Sim, e ele gravou tudo ao vivo. Ele gravou tudo ao vivo pra captar o sentimento da emoção da música e o que o personagem queria passar naquele momento, entendeu? Assim, hoje em dia, principalmente se tu pega Pixar, se tu pega, né, a Disney e tal, ou se tu pega mesmo diretores mais que tem mais verba, mais experiência, Miyazaki, mais, né? Mais competência. Ghibli, no geral. O dublador, ele consegue... Isso tu pega dubladores bons, diretores de dublagem bons, obviamente, e tal. O dublador, ele consegue transmitir a voz dele, ele consegue ser o personagem, né? Tu consegue identificar a voz saindo da garganta do personagem, né? Tem muito disso. Mas não é a mesma coisa ainda. Não é aquela pessoa falando, a voz, a cara que tu tá vendo falando ainda não é a pessoa falando, sabe? E a expressão, a falta de expressão principalmente é muito relevante, né? A animação, ela pode ser mais expressiva no sentido de ser mais extravagante, só que ela não tem nuances, né? Ela não tem tantas nuances quanto uma pessoa atuando, quanto uma pessoa se movendo e tudo mais. Sim, de fato. Até porque, assim, você não... Em animação, você tem um certo limite, claro, isso depende de produtora pra produtora, de quanto tem orçamento, mas você tem um limite de taxa de quadras. Você tem um limite do que você pode movimentar ali. E você fazer todas essas nuances em personagem, nas expressões dele, nos movimentos dele, em como ele anda, em como ele... Sei lá, como ele olha as coisas, são coisas que, querendo ou não, pesam pro orçamento final. E isso, particularmente, importante em anime, que as coisas são todas com baixo orçamento, tudo muito limitado, né? Mas mesmo se tu pega umas animações com orçamento infinito, tipo, virtualmente infinito, no caso, tipo Disney, Pixar, onde os caras criam novas ferramentas, novos motores gráficos só pra fazer um filme, sabe? Eles inovam completamente a forma de fazer CG só pra fazer um filme e fazer o que eles querem. Mesmo assim, a animação é mais sobre extravagância de movimento. Quando tu vê a Disney, tu vê que a Disney é tipo o orçamento virtualmente infinito, como eu disse, e tu vê os personagens dela sendo super teatrais, super sobre tipo a extravagância mesmo do movimento, dando bastante foco em como ele se movimenta, como é que o braço faz o arco, como é que a personagem se expressa, e com aquele character design que ajuda a identificar a expressão, né? Então tu vê que a animação, independente do quanto de orçamento tu tenha, é sobre extravagância, não sobre sutilezas, não sobre ser uma pessoa real, imitar uma pessoa real. Até porque se fosse pra ser uma pessoa real, eu colocaria uma pessoa real. Né? Mas hoje tem aquela técnica de que eles usam no Tron. Eu ia citar algo semelhante que o Padilha ia citar, porque pegando algo que foge um pouco, mas sei lá, aqueles trailers de games, sabe? É algo é super realista, que no final de tudo é um CG bem feito pro cacete, né? Mas aquele que é algo super realista, que inclusive pega a expressão de alguns atores, como o mais recente Call of Duty, por exemplo, que tá certo, não tem os gráficos mais realistas, mas eu lembro que no trailer era algo bem assim. Teve um Call of Duty que eles pegaram o Kevin Spacey e recriaram ele numa animação. Então, será que pode ser algo que esteja mudando com os anos, com o tempo mas agora? Mas aí, pra que tu vai usar isso? Eu, particularmente, eu não acho que tu usaria isso pra fazer um filme só de animação, um filme de animação só pra parecer real. A não ser que tu queira ganhar prêmio, né? Tu faz tipo Beowulf. Ah, eu vou fazer Beowulf pra ele parecer super real e vou ganhar um monte de prêmio. Não, beleza, muito bonito, vai ganhar bastante prêmio, vai gastar uma grana do caralho, vai ter uns momentos que tu vai ver e vai tipo, sabe, vocês já ouviram falar do Vale da Estranheza? Aham. Que é, quanto mais parecido com o humano, mais identificação tu tem. Só que daí, tu chega num ponto que ele é tão parecido, só que não igual, que essa identificação automaticamente desaba completamente, assim. Então, tu tem uns momentos no Beowulf que é tipo o Vale da Estranheza total, né? E daí tu fica, que estranho, que bizarro. E daí, tipo, pra quê, sabe? Pra quê? Só pra ganhar prêmio mesmo. É o único objetivo. Porque criativamente falando, não tem função. A animação, como animação, é pra ser uma animação, saca? Então, mesmo que tu queira ser mais sutil, dá pra citar, quero citar depois Paprika de novo, citar o Com, porque o Com é outro cara que entende o que é uma animação. Mas, mesmo quando tu quer ser sutil, tu tem uma pitada de extravagância necessária, se tu quer fazer uma animação pra ser uma animação de fato. Obviamente que tu tem outros objetivos pra ser uma animação, não só ser extravagante, mas, por exemplo, tu quer criar um mundo tão lúdico que não vai funcionar num live action. Daí, beleza, faz uma animação. Mas, em geral, é realmente extravagância. Não é o caso de Beowulf, por exemplo. O Beowulf realmente só faz animação pra ganhar prêmio. E, quando tu faz animação muito próximo do real, tu pode cair no Vale da Estranheza, que é um perigo, né? Outra função de uma animação super realista, que pareça real, é pra usar em filmes live action, né? O Gollum, o tigre do Vida de Pi, o urso do Regresso, isso é tudo animação, no final das contas, né? É um CGI animado, e esse CGI animado é usado pra interagir com coisas reais, e por isso ele tem que parecer real, né? Sim, dentro desse contexto é totalmente entendível, né? Assim, fazer porque assim, uma coisa é você fazer um outro elemento que é totalmente CGI, totalmente realista e tal, outra coisa é você fazer tudo assim, né? Que realmente ia gastar orçamentos trilhões, né? Trilhões, e no final, eu acho que no final das contas as pessoas iam terminar nesse pensamento, se ele queria fazer algo tudo tão real assim, porque ele não fez com pessoa. Tu grava uma pessoa fazendo expressão facial, aí tu repete a pessoa numa animação, o que não vai fazer nenhum sentido, né? Sim, é de fato. Claro. Às vezes tu parece tão real que tu pode perder aquilo que tu tem na animação que a gente comentou lá no começo, que é o ponto de referencial mais afastado da nossa realidade. Tu pode perder a suspensão de descrença, pode não, tu vai perder a suspensão de descrença quanto mais real for, que a animação mais lúdica te dá. Esse nível de suspensão de descrença mais elevado. fato, de fato. Inclusive, essa questão que você citou de nuances e de movimentação e tal, eu acho que isso também tem muito relacionado à questão da dublagem. Uhum. Que uma coisa é você ver um ator falando em que, assim, né, ele tá falando. Tá, a voz sai da garganta dele. A não ser se for algum problema no som, ou algum problema de mixagem, de edição de som, mas enfim, naturalmente a voz sai da garganta dele. Numa animação, não. Os Miseráveis ali que o Padilha citou, por exemplo, é muito importante que tu grave o som ali na hora, porque a emoção tem que sair junto com a música, sabe? E isso faz muita diferença no filme. Se não fosse isso, o filme seria muito baixa qualidade, assim, sinceramente. E eu acho que isso é algo que a gente vê muito, mas muito especificamente, vou pegar um exemplo específico, os animes, né? A animação japonesa, em que, cara, assim, normalmente animação estática em sua boca mexe e é o dublador falando. E é um lip sync muito safado, né? O rosto do personagem é inexpressivo, quer dizer, ele tem uma expressão estática, né? A expressão do rosto dele não muda, e a boca é dois frames da boca mexendo, né? Exato. Aí alguns diretores eles tentam sair um pouco desse plano mais aberto, né? Em que só normalmente numa live action é o personagem falando, se expressando, pensando como a gente conversa mesmo no dia a dia, alguns diretores eles tentam escapar disso e se focam em algumas expressões mais específicas, como alguma mão mexendo, ou o seu olho se focando em algo, a sua boca mexendo, algum trimelique. Como você consegue representar no geral, você tenta representar em algumas coisas específicas, mas mesmo assim isso, não é a mesma sensação, né? Isso pode ficar meio zoado. Assim. Eu dou um exemplo aqui que todo mundo vai me odiar, mas Fate, por exemplo. Tem uma personagem que ela tá... eu não lembro em que episódio de Fate do novo da Ufotable, né? A Arin, ela vem meio, sabe, com as mãos pra trás, segurando as mãos atrás, e ela vem meio balançando assim e pulando, sabe? Sei. Que daí ela vem, dela dá o pulinho, para, dá uma risadinha olhando pra câmera, eu acho que ela tá olhando pro Shiro, ou ela tá olhando pro Archer, não lembro. Pro Archer. E daí ela dá uma mexidinha, mexe o cabelo, mexe todo o corpo dela, aí depois que a animação para, tu vê ela falando, sabe? É muito sistemáticozinho, sabe? É muito, tipo, na caixinha. Fica superficial, né? Fica artificial. Artificial, a melhor palavra. Aquele da Go Hand Studios, que é o que faz cá, o Copelion. Copelion, ele é outro que tem isso. Ele é muito, porra, olha só, vou fazer altas animações aqui. Aí, tipo, as personagens estão andando e conversando, aí tu põe, porra, vou fazer altas animações, né? Obviamente tem que extravasar aqui, né? Daí tu bota as personagens correndo no meio do nada, e aí a personagem se mexe pra caralho, e aí ela tá mexendo, e ela para e fala, oi, sabe? Tipo, porra, pra quê, velho? E o Gohan tem muito isso, né? A animação da personagem extravagante, o character design é mais pé no chão, o mundo é denso e sério, e ela não tá falando nada demais. Tanto, tipo, tu faz altas extravagâncias porque a animação, pra tu ver a animação funcionando mesmo, tem que fazer extravagante, isso, né? Mas isso quebra totalmente, né? Esse é o problema. Daí tu faz um movimento totalmente extravagante, num contexto meio idiota, pra ela falar basicamente nada, pra ela falar, tipo, oi, tudo bem? Ó, plantas. E aí a personagem dando um giro 360, plantas. Também tem um caso contrário, que é o do Hosoda, né? Que quase todos os filmes dele do Hosoda nem sempre tem uma animação tão fluida, mas o movimento corporal dos personagens é muito natural. Ah, não, sim. O Hosoda, ao meu ver, a animação dele é fluida, mas ela não é detalhada. Sim, os personagens, eles não tem vários, não tem shading, sabe? Não tem vários tons de sombra, assim, eles são normalmente flat. São flash, né? Isso, inclusive, é mas, flash, tipo, o estilo dele. Se mas tem a movimentação personagem... são todas bem fluidas e todas bem naturais, inclusive. Por exemplo, se tem uma cena em que um personagem tá correndo e gritando e falando, a atuação, ela segue isso, a atuação de voz, ela segue isso, você consegue entender que ela está correndo e gritando, sabe? Sim, é só você ver exemplos de filme do Miyazaki também, que consegue fazer isso de forma excelente, ou até os filmes da Disney ou da Pixar, enfim. Eu acho que um cara que consegue ser bem sutil... O Shinkai, ele faz isso. Eu ia dizer o Shinkai, exatamente. Esse tal Shinkai. Porque o Shinkai, ele consegue ser bem sutil na movimentação e ainda assim se aproveitar da animação. Né? Ele consegue ir no limite. limite, né, cara? No limite da sutileza e usar a animação como curso visual, o que agrega, né? Bastante interessante. Sim. Inclusive, o Shinkai é um exemplo muito, muito legal dessa copa de sutileza que você falou, mas também em como ele é ao mesmo tempo real, mas ao mesmo tempo não é. Uhum. Assim, porque todas as paisagens em que ele trata nos filmes dele são todas baseadas em paisagens reais, né? Ele tira foto e tenta dar uma colorização por cima. E, na verdade, o que dá toda a vida para os filmes dele são as cores. Os cenários. Os cenários. O realismo com as cores. Uhum. Mas é um trabalho de composição, no geral, que mesmo aquilo sendo real, é algo mais belo. É, as texturas que ele usa, as cores que ele usa, a forma como ele desenha, ele é muito próximo do real, só que ele é tão preciso, e aí tu faz o que a gente tava falando, né, da animação permitir tu usar mais estilos ao mesmo tempo e tu não sair, né, tu não perder a imersão. O Shinkai, ele é tão preciso que ele consegue fazer um negócio mais realista, botar personagens de desenho ali, e tu, por ter os personagens de desenho, tu entender o mundo como um desenho. Sim, né? Exatamente. E também, tipo, a textura de chuva é um negócio mais giz, como se fosse pintado em giz, né? Então, tipo, tu tem uma textura ali que é mais, tem um outro estilo de animação e tudo mais. Então ele mistura estilos de uma forma super sutil, ele vai totalmente contra o que a gente falou da extravagância, só que ele é tão preciso que ele, a precisão dele consegue colocar aquele mundo num equilíbrio inacreditável. O Shinkai, ele faz totalmente o oposto daquilo que a gente falou no começo, né? Mas ainda animação, é uma animação. Você não... Não, então, mas numa animação você não consegue se identificar com aquele personagem porque... Não, errado. A gente não falou sobre identificação, é aí que tá. A gente falou sobre suspensão de descrença. Uh-huh. A identificação é outro ponto, mas... É uma consequência, né? A identificação é mais fácil, até, quanto mais lúdico for a obra, tá? Mas isso a gente vai entrar depois. Eu ia dizer que os personagens que o Shinkai cria, eles são de fácil identificação pro mundo real. Quando eu falo identificação, eu falo tu se colocar no lugar do personagem. Mas a gente também poderia tratar, e é como a gente tá tratando identificação aqui, mas vamos colocar o nosso ouvinte aqui no referencial bom. A gente tá falando em identificação como se fosse tu entender aquele personagem como humano. Tu identificar aquele personagem como humano, né? É desse tipo de identificação que tu tá falando, Padilha. Sim, sim. Eles são reais, eles são pessoas. É, mas agora a gente vai... Vamos definir aqui. A gente vai falar identificação como tu se colocar no lugar do personagem. E se a gente for falar de identificação, de identificar aquilo como real, usa ou suspensão de descrença ou vamos situar o nosso ouvinte, porque senão vai ficar muito confuso. Já tá bem confuso, pô. Não, mas é, realmente, o Shinkai, ele... Tu entende que aquilo é uma animação, né? E ao mesmo tempo, tu sente o peso do real, né? É de uma precisão o trabalho, composição visual dele, inacreditável, né? O que que aquele cara toma? Um ponto, já evoluindo aqui a conversa, é que enquanto no live action tu tem a vantagem do ator ter a presença, do ator ser uma pessoa de verdade, né, e tu identificar ele como uma pessoa de verdade, com pesos de uma pessoa de verdade, conflitos de uma pessoa de verdade, na animação tu tem total controle do storyboard. O diretor, ele tem do início ao fim o controle de todo mínimo, todo movimento, todo centímetro que o personagem se move, o diretor tem controle daquilo, né? Então isso seria uma vantagem, entre aspas, da animação em contraponto à vantagem da atuação dos atores, né? Tu vê muito isso em Paprika, por exemplo. Eu disse que ia puxar Paprika de volta, era aqui, que ela tem essa mistura de... Ele tem essa mistura de sutileza com extravagância, né? Então tu vê, por exemplo, a Paprika se mexendo, a Atsuko corre mais contida, a Paprika já corre mexendo os braços de forma mais arqueada, com o peito pra frente e tudo mais. No cinema, por exemplo, quando eles estão no cinema, no filme, tem ela se colocando em frente, se jogando em cima do Konakawa, e muito movimento corporal ali, né? Tipo, ela dando bola pra ele. Tu vê isso através da dublagem e do storyboard que tá sob o controle do diretor, né? Sim. Então, toda a sequência inicial de Paprika é assim, é um exemplo total dessa sutileza que você comentou, sutileza e extravagância ao mesmo tempo. Então, como sutileza também sutileza extravagante. Olha que termo legal. Sutileza extravagante. Como também esse total controle do storyboard, que, né, sem palavras pra sequência inicial de Paprika, assim. Ali ele já define, ó, cara, vai ser mais ou menos isso que você vai ver por aqui, e é isso, você costume. É interessante que esse controle do storyboard te permite a fazer muito mais fácil, tipo, match cut, Graphic Match. Faz muito mais fácil tendo o controle completo do storyboard, né? Porque tu posiciona o personagem. A câmera tu vai posicionar se tu for no live action também, mas o personagem tu vai posicionar perfeitamente todos os personagens, todos os figurantes, todo mundo perfeitamente no lugar que tu quer fazer o cut certo, né? Uhum. E isso também pode influenciar no, na questão da velocidade de edição, por exemplo, né? Que a gente até citou no cast do Con, né? Que o Con é muito mais dinâmico, que a animação permite isso, né? A animação permite o diretor ir direto ao ponto onde ele quer. Às vezes ele pode dar uma circulada pra chegar no ponto onde ele quer, porque às vezes pode ser necessário pra ele, né? Necessário pro pacing que ele tá buscando. Uhum, só que ele te permite encurtar essa distância de chegar no ponto A ao ponto B de forma muito mais fácil, né? Através do storyboard. E esse controle do storyboard, inclusive, junto às informações que você passa no roteiro, em como você passa as informações, elas ditam muito o pacing no geral, né? Uhum. Assim como num quadrinho, por exemplo, você, a partir de uma quadrinização, a partir de como você dispõe os quadros, em como você dispõe passos negativos e positivos, como você dispõe os balões, influenciando o pacing, numa animação, os cortes, as transições, os movimentos, tudo isso influencia num ritmo que você cria junto no teu roteiro. Então você tem que ter um trabalho entre os dois, em que consegue criar algo, claro, depende da sua intenção, mas em que, na maioria das vezes, em criar algo orgânico, em que cria um pacing agradável pro espectador mesmo. É orgânico, né? E preciso ao mesmo tempo. Se tu for bom mesmo, tu consegue ser preciso, objetivo e orgânico. Tem uma cena de Páprica que eu acho que representa perfeitamente essa coisa de ter precisão no movimento e ainda assim soar orgânico, né? Que é a cena onde a Páprica entra no sonho do doutor, que ficou maluco lá, o baixinho, né? Quando ele vê ela, ela vira uma menina de cidade, né? Uma menina da vila. Aliás, cidade não, da vila. A partir do momento que ele vê ela como uma menina da vila, tudo o que a cena comunica é movimento, né? Todo aquele take comunica através do movimento. Porque tu tem o corte na cara dele, tu vê ele com uma cara de mais malícia, né? Falando que salvou ela aquela vez na vila e, tipo, salvou ela na vila? Como assim? E aí tu corta. Aí tu vê a menina, a Páprica, que era uma mulher, né? Vestida mais como uma menina, mais uma, tipo, uma jovem adulta, vestida com roupas de interior, mais tradicionais do Japão e tal. A primeira reação dela é se checar, né? Se investigar e, porra, o que que tá acontecendo? Então ela olha pros braços, olha pra si mesma de frente, olha pras costas, aí ela, acho que entendi, né? Então ela vai levantando os braços assim, enquanto se investiga, esconde a boca com o... Manga, os braços, né? Isso com a manga longa da camisa, meio que como se tivesse envergonhada e surpresa de começo, né? Tanto que ela faz uma cara mais de olhos arregalados, né? Uhum. E essa cara, ela se transforma numa cara de malícia enquanto ela ainda esconde a boca, né? Então ela fecha mais os olhos, como se tivesse dando... Tu consegue ver o risinho por trás da manga, né? Só com o olho e a posição da cabeça dela, né? Então tu vê o... Tu consegue enxergar ela rindo por trás da manga de forma maliciosa. E aí, quando tu vê ela dando expressão maliciosa, ela vai pra cima do doutor. Então toda essa cena comunica com uma precisão inacreditável de movimento e também de forma orgânica. Sim, de forma completamente visual. O Pong, ele sabe exatamente como direcionar os olhos do espectador e onde começa a cena, né? Todo o processo dela e até onde ela acaba. Como um mestre, né? Não tem mais o que falar. Não tem mais... Já fizemos um podcast inteiro dele. E esse negócio do controle sobre o storyboard também... A gente pode falar também do controle sobre as limitações físicas, né? Da produção. Uhum. Porque... um filme live action, qualquer um filme, não só um filme, né, séries também, né, a gente vai citar vai ter que puxar Breaking Bad também aí nesse exemplo. Tu tem uma câmera pra gravar, e a câmera geralmente é grande pra caralho, né? Tu tem que botar essa câmera em algum lugar, e isso te limita muitas vezes, né? Numa animação tu não tem câmera, tu tem um ponto de vista, que é o ponto de vista da pessoa que tá desenhando o quadro do storyboard, no caso, né? Isso, por exemplo, tu vê traduzido em Death Parade, Death Billiards, aliás. Death Parade Billiards também tem, mas Death Parade nem tanto. No Death Billiards tu tem uma cena, tu vê de dentro da boca do personagem, né? O outro cara que tá na frente dele, o velhinho, enfia o taco de sinuca dentro da boca do personagem e derruba ele, né? E daí tu vê esse movimento por dentro da boca do personagem. E tipo, não é algo, um corte ali do nada, né? Porque assim, o que ele faz é assim, ele mostra a sequência do velhinho, ele manuseando o taco, assim, indo em direção ao alvo, né? O cara que levou a tacada na cara. Aí, no meio desse corte, ele faz com que o movimento do taco da sequência anterior, quando você tá dentro da sequência da boca, ele siga o mesmo movimento que tava antes. Ou seja, não é algo que, tipo, tá ali do nada, sabe? Dá um corte aí e já é algo, um movimento totalmente diferente, tá indo pro outro lado. Não, é tipo, é um corte que segue uma sequência, mesmo num ponto de vista totalmente diferente, sabe? Isso que cria um pacing tão excelente em Death Beaters, principalmente, né, Kibi? É, e isso até se traduz também no, numa questão de continuismo, né? Se tu for fazer um filme... Isso. Com certeza. Continuismo, acho que também é uma palavra certa, mas enfim, não sei se é um termo certo, procurei no Google. Ter continuidade num live action depende não só de ti, depende dos elementos do cenário. E tipo, existe gravidade, vento, sabe? Existe luz natural. Né? Vai que o ator do nada sente algo ali. É. Sei, imprevistos, né? Existe luz natural, o sol, né? Existe figurantes que têm vontade própria, né? Os figurantes têm vontade própria. Então, sei lá, eles podem sair do lugar sem perceber. Deixar de ser figurantes. Não sei, né? Tu tá fazendo take in de diferente, então tu pode esquecer de posicionar o objeto num certo determinado lugar. Na animação, tu tem um quadro embaixo do outro, né? Então é só tu ver, ah, isso aqui tava aqui, vamos ver como é que a gente faz aqui, né? Muito mais simples, né? Obviamente, o cara tem que ter atenção, o cara tem que ter cuidado, senão vai dar problema de continuidade, seja live action ou seja uma animação, né? Mas na animação, tu tem muito mais controle, né? As limitações físicas são inexistentes, basicamente. Sim, de fato. Eu acho que pra você criar essa ideia de continuidade numa animação é algo que dá pra você fazer de uma forma mais criativa e de uma forma mais, digamos, orgânica mesmo, né? Porque, como por exemplo, eu dou o exemplo do filme de Kara no Kyokai, que é o filme 5. É um filme que a ideia dele, temática central dele, tá baseada numa ideia de continuidade, de uma ideia de ciclos que se repete. E ele utiliza justamente desses cortes em que dá uma continuidade, por exemplo. Tem um corte em que, sei lá, o cara ele ataca com a espada em alguém, aí sai sangue, aí ele dá um giro de câmera, esse sangue vira uma água, aí você já tá em outro ambiente, sabe? São esses cortes em que você se transforma em outro ambiente a partir de um outro elemento, que ele segue o mesmo movimento do ambiente anterior, aí você consegue criar essa ideia de continuidade que faz parte da ideia do filme, sabe? Não só isso, como também vários planos sequências, né? Que é justamente essa ideia de continuidade em si, né? É, até porque não tem corte, né? Então. Por isso é tudo contínuo. E eu acho que fazer um contraponto interessante com live action, porque... É porque assim, a animação é mais fácil de fazer um plano sequência, né? Então, tipo, tu faz um personagem andando e o mundo inteiro ao redor dele vai mudando, tu só desenha o mundo mudando, né? Sabe? Tu não depende de que as coisas aconteçam da forma que tu quer que aconteça. Não depende de outras pessoas, não depende de equipamento, não depende de nada. Depende do que tu desenha, né? Ou do que tu modela em CG, sei lá, tanto faz. No live action é muito mais difícil. Isso não quer dizer que não dá pra fazer, mas é muito mais difícil e tu tem mais limitações, né? Por exemplo, eu acho que seria não impossível, né? Mas teria muito menos qualidade tu fazer o take de dentro da boca do personagem. Sim. Outro teria que fazer, sei lá, em CG, outro teria que fazer uma edição, um recorte e tudo mais. Eu acho que o take da boca do personagem, a questão não é em se você tá dentro da boca do personagem. Você tá dentro da boca do personagem em movimento. Isso. É praticamente impossível você fazer isso num live action. Isso é impossível, assim. Não é impossível, mas muito difícil. Muito difícil, sim. Porque o personagem tá em movimento, o personagem em ponto de vista, né? O personagem que tem a câmera dentro da boca, a câmera entre aspas. E o personagem na frente tá em movimento, né? Sim, sim. Então, o próprio cara que desenha tem que ter um domínio de anatomia bem grande, né? Sim, porque o teu ponto de vista vai mudar, o ponto de vista do espectador vai mudar e a anatomia do personagem não pode mudar. Isso aí é outra coisa, né? Isso aí é uma coisa que na animação é até mais difícil, né? Manter a anatomia. No filme tu pode só girar uma câmera e pessoa é a pessoa, né? A pessoa. Sim, isso em animação 2D particularmente, o que também envolve plano sequências, né? Porque num live action, por exemplo, apesar de ter toda essa dificuldade do ator ele ter vontade própria e de poder acontecer imprevistos com outras coisas, né? Isso é mais difícil controlar o ambiente, né? Sim, ao redor. Sim. Mas eu pelo menos tenho a impressão em que eu vejo muito mais planos sequências em live action no geral do que em animação, porque muitos dos planos sequências que eu penso, assim, que eu observo, geralmente muitas pessoas citando, são como, por exemplo, sei lá, um plano sequência geralmente que o Inarito faz, o Inarito de Birdman e o Regresso, em que ele dá um movimento de câmera, ele destaca esse aspecto bem tridimensional, né, que tipo, você fica girando, e enfim, né. Assim, numa animação CG você pode não sentir tanto isso, tem uma dificuldade de fazer isso, mas você não vê tanto isso, mas pega numa animação 2D, por exemplo, cara, é difícil, pra você fazer isso é muito difícil, é difícil você achar, inclusive, sabe? Você vê o cara ter que desenhar personagem em perspectiva, não perder a consistência, isso, né? Porque você percebe, a não ser se for algo muito rápido, mas geralmente você percebe. A não ser se for um cuzão, você fica dando pause toda vez que tá vendo um filme, né? Tem um anime dessa temporada, eu acho até que é o Bokudake da Gainaimachi, que ele tenta fazer umas mudanças de perspectiva e tu vê, tipo, grita na tua frente a anatomia do personagem se distorcendo enquanto a câmera mexe. Ah, assim, sim, sim, acho que foi no episódio 9, no episódio 8, né, em que tá num plano mais acima e ele desce, assim, exatamente. Né? Sim, tipo, acho que não foi algo, pra mim, ao meu ver, não foi algo tão explícito, mas dá pra você ver. Não foi algo que te tira totalmente da atmosfera que tava ali. Ah, fica óbvio, mas assim, são técnicas que você normalmente não vê num anime de série mesmo, né? É, são dois pesos diferentes, né? Enquanto na animação tu tem o controle sobre o ambiente total, tu tem o controle sobre os objetos tudo ali, tu tem que pensar que tu tem que manter a consistência da anatomia, né? Tu tem que manter a consistência dos objetos mudando a perspectiva. Uhum. Enquanto no live action, tu simplesmente não tem controle total sobre as coisas, né? Tu pode ter controle, mas controle total tu nunca vai ter. É, mas então, em compensação, você não tem esses problemas de consistência. É, tu não tem esses problemas de consistência. Entendeu? É. Esse movimento tridimensional é algo bem mais... Óbvio que é bem mais fácil, né? Você tá falando coisa óbvia aqui, mas... Pra um produtor, pra um animador fazer isso, custa. E é realmente difícil. E dependendo da sensação que o diretor quer passar, enfim, né? Pode ser uma ferramenta importante e, se depender, muito bem utilizada ou muito mal utilizada, como a maioria das vezes, né? Eu acho que o melhor plano de sequência que eu vi em anime foi com o Wolf Children. Que tem uma sequência que mostra a infância dos dois filhos da Hannah crescendo na escola. Ah, sim, sim. Aquele... Que é a câmera fixa, fica alternando entre as duas portas de cada sala, mudando de ano pra ano, mostrando que a Amy tinha um ano mais... Uhum. Era um ano mais velha. Aí ficava mudando, mostrando... Sim, esse é o tracking shot lá. Só que nesse caso não é um plano tridimensional, né? Então fica mais fácil. Sim, é um plano bem bidimensional mesmo. Que, inclusive, essa sensação de passagem de tempo tem em Wolf Children, no caso, que passam 12 anos, que só nesse plano sequência de um minuto, mais ou menos, né? Que... Passam uns 3, 4 anos. É interessante que você vê como você pega isso em essa questão de tempo, como é diferente num live action, numa animação, que a gente citou de realidade, mas essa questão de tempo também é muito importante. Por exemplo, o próprio Wolf Children, ele passa uns 12 anos da vida da Hannah, você vê os filhos dela crescendo, enfim. Tu pega Boyhood de contraponto, o cara filmou por 12 anos, tu não precisa filmar por 12 anos uma animação, né? Você não precisa. Você só precisa manter uma certa coerência no character design. Ó, você não vai mudar totalmente um personagem. Você pode mudar dependendo da justificativa que você dá, mas é algo bem mais tranquilo de você fazer essa passagem de tempo, né? E, porra, o cara filmou por 12 anos, mas o nível de atuação dos atores ali mudou, né? Porque tu mudava em espaços de tempo bem grande, né? Então, tem vários problemas envolvendo isso. Obviamente, tu pode usar maquiagem digital, né? Mas maquiagem digital não resolve todos os problemas, né? Resolve só alguns deles. De fato. Essa questão do tempo é muito interessante também, junto à realidade que a gente citou. Não só a questão do plano de sequência tu vê mais em live action, né? Mas também dá pra tu ver câmeras posicionadas em locais inusitados. Com certeza. No episódio da mosca do Breaking Bad, por exemplo, cara, o cara bota a câmera no escovão que ele tá escovando lá, sei lá o quê. O cara bota a câmera num drone pra fingir que é uma mosca. O cara bota a câmera em todo lugar. Breaking Bad, o cara bota a câmera em todo lugar. O cara bota a câmera dentro de um caminhão que tá... Caminhão não, de um trailer que tá sendo amassado. O cara bota... Cara, o que não falta câmera em lugar inusitado de Breaking Bad. Só que tu tem um trabalho físico, né? Uma limitação física, obviamente, que tu sempre vai ter. E tu tem um trabalho maior de fazer isso, né? Numa animação é só tu desenhar, basicamente. Mas tu falou ali dos planos de sequência. E tem uma animação que não é anime. Vou puxar a Pixar mais uma vez, obviamente. Que tem um plano de sequência fantástico, que é Frozen. Plano sequência... Tu viu esse Frozen, Pedro? Não vi. Eu cheguei a assistir. Aquela... Quando a Elsa chega na montanha de gelo. Que ela ela começa a se desfazer das roupas de princesa. De rainha, é. E ela vai colocar a roupa de neve dela. Eu não lembro. Eu acho que chega até corte. É a sequência do Let It Go. Isso, a música do Let It Go. Eu acho que chega até corte nessa cena. Não tenho certeza absoluta. Mas chega até corte. Só que tem plano sequência nessa cena. Tem uns planos sequência sensacionais. Tu vê, tipo, a personagem dançando, se movendo ao redor da câmera, assim, e fazendo várias coisas ao mesmo tempo, sem perder consistência, sem perder nada, né? Até porque é animação CG, então tu não tem esse problema de tridimensionalidade e tal. A câmera gira bastante também, né? Sim, sim. Nessa cena a câmera gira bastante, especialmente. E é muito bom. E é um plano sequência que tu tem tanto o controle total do ambiente, por ser uma animação, e não tem o problema de tridimensionalidade por ser uma animação 3D, né? Então tu resolve todos os problemas ao mesmo tempo. Bastante interessante. Outro plano sequência que é basicamente uma animação só em plano sequência, aqui já anime, é o curta Cannon Fodder, feito pelo Katsuhiro Otomo na antologia Memories dele. É quase todo plano sequência, 20 minutos assim de história, todo em plano sequência. Obviamente tem cortes também, mas, por exemplo, ele faz uma transição de cena que é, o cara trabalha operário, né, daí ele vai buscar lá o equipamento dele no armáriozinho quadradinho dele, ele abre o armário, tá lá o filho dele na escola, dentro do armário, né, e a câmera entra no filho dele da escola, e daí tu vê, tipo, tu não teve um corte, mas tu teve uma transição de cena ali que, uhum, que é totalmente diegética, né. Com certeza. Eu já vi vários exemplos, assim, né, que tem muito isso nos filmes do Kong também, em que é uma transição mais diegética, uma transição mais orgânica, em que, por exemplo, sei lá, ele... É, porque nesse caso é considerado plano sequência, nesse caso do Cannon Fodder. Sei lá, ele pega uma foto, por exemplo, aí ele tá vendo a foto, assim, tipo, aí o frame foca totalmente na foto. Você está em outro ambiente, com outro personagem, segurando a mesma foto, só que a transição foi você vendo a foto, entendeu? Tem muito isso no Kon e também justamente nesses filmes do Katsuhiro Otomo também, e Cannon Fodder, tá? E às vezes é difícil de fazer em um filme live action, né? Questão orçamentária, né? Porque às vezes tu chega a ser tão lúdico numa animação que tu vai fazer isso no filme live action, ou vai ficar muito tosco, ou tu não vai ter dinheiro pra isso, porque tu tem que resolver com CG, por exemplo. Mas Páprica eu não vejo como filme live action de jeito nenhum, porque se tu for adicionar tantas cores, tantos elementos lúdicos, vai ficar tosco. Tu pode ser o estúdio Marvel dentro da Disney, que também tem um orçamento virtualmente infinito, que vai ficar tosco. Mais pela composição visual, mas pelo estilo visual do mundo que ele cria, e menos pela qualidade do efeito visual, por exemplo. Porque aquele mundo inteiro, do início ao fim, é totalmente lúdico. Então, é mais difícil de fazer. Quanto mais fantasioso é a coisa, mais fácil é tu fazer numa animação, né? Uhum. E o oposto também vale, né? Então, quanto mais... Real, né? Quanto mais real, tu menos precisa de dinheiro pra fazer com atores, né? Uhum. Tu não precisa fazer uma animação, porque se tu quiser fazer algo mais pé no chão e numa animação, tu vai ter que ter mais sutileza dentro do traço, tu vai ter que ter mais dinheiro pra fazer e mais trabalho, vai demorar mais tempo. Por exemplo, tu nunca veria uma novela animada, porque não tem como os caras animarem alguma coisa em um dia, uma coisa de uma hora em um dia, né? Nem que tu queira fazer por paletinho, tu vai conseguir animar as coisas em um dia, já que é uma coisa mais simples, mais pé no chão, um live action, ele consegue isso pra ti. Obviamente também tem exceções, né? Por exemplo, o Espuma dos Dias, pra mim, é o Páprica dos live action. É o filme do Michel Gondry, aquele cara que fez Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembrança, e o filme é baseado num livro surrealista, e o mundo inteiro é surrealista. O mundo real mesmo onde eles vivem não é um sonho, é o mundo mesmo onde eles vivem. Tem regras diferentes, funciona de forma diferente do nosso. A lógica é completamente diferente do nosso mundo. E é um filme totalmente com efeitos práticos. Ele não é tão extravagante e colorido, só que ele é até mais maluco. Ele é até menos lógico do que o mundo de Páprica, assim. Porque a lógica é completamente interna ali. O que que é diferente de fazer isso em live action e não por uma animação? É que com aqueles efeitos práticos, tu dá um aspecto de inocência. Tu dá um carisma mais pros efeitos, sabe? Porque tu tá vendo aquilo sendo feito de verdade e de uma forma inocente, de uma forma mais bobinha e tudo mais. Por exemplo, tem personagens com cabeça de pombo, tu só bota uma cabeça de pombo em alguém, sabe? Tu veste uma cabeça de pombo em alguém e é isso. Tu não faz um CG de pombo pra parecer ultra realista, não. Só veste uma cabeça de pombo em alguém. É bonitinho, é ingênuo, é fofinho e tal. E o filme, ele consegue isso pelos efeitos práticos. Ele consegue esse carisma todo pelos efeitos práticos. Então tem exceções, sim, tem exceções. Tem muitas exceções. São raríssimas, né? São raríssimos. Esse filme foi um fracasso de vendas, por exemplo. E já pegando um pouco do que você falou, que eu achei interessante que você falou, tipo, ah, não dá pra eles fazerem uma novela, mesmo se forem parentinho, porque demora. Os processos em que você produz uma animação, em que você faz um live action. A própria produção das animações, no geral, demora muito pra você fazer. Assim, independentemente de você fazer em CG ou de você fazer em 2D, ambas demoram muito pra você fazer. Os próprios animes de temporada, por exemplo. O Hakugo, por exemplo. O Showa Genoku Hakugo Shinjoku tá saindo nessa temporada. Eles já fizeram todos os episódios antes de começar. E por isso, o anime, mesmo sendo do Estúdio Jin, que é um estúdio que geralmente é conhecido por uma má animação, por suas famigeradas qualities, o anime, ele tá saindo, mesmo ele não saindo com uma animação impecável e detalhada, é um anime que ele tá consistente, sabe? Sim. É um anime que ele tá muito bonito, visualmente muito bonito. Porque então, demorou pra caralho, né? Demorou pra cacete pra fazer, e eles se adiantaram, entende? Eles se planejaram. Mas pega animes do estúdio A1 Pictures, por exemplo. O estúdio A1 Pictures, dependendo muito do diretor, a produção, ela sai muito apressada, sabe? Pode começar o anime e eles ainda nem terminaram tudo, sabe? Eles só fizeram uns 3 episódios, porque cada episódio de anime, se não me engano, precisa fazer, demora uns 3 meses, né? Algo mais ou menos assim. Então, até onde eu saiba, pra alguns estúdios, um projeto inteiro de anime de um cur, que são 12 episódios, leva mais ou menos 6 meses o projeto. Cada 2 semanas é um episódio pra produzir. Mas isso antes de lançarem, né? Porque no caso, em alguns casos, eles fazem logo tudo e depois, quando termina o processo, eles começam a lançar os episódios. Sim, sim. Em outros, eles começam a trabalhar 3 meses antes. Por isso tem o split course lá, sabe? Que, inclusive, em Shirobako mostra isso, né? Que às vezes as produções se atrasam e a animação muitas vezes sai ruim por conta desse processo demorado e trabalhoso que é a animação, que é de trabalhar com anime, né? Então, as diferenças são muito grandes. Óbvio, não tô falando que live action não é fácil de se fazer. Óbvio que e não é. Colocando nos padrões japoneses de TV que a gente tem hoje, são 2 semanas pra produzir 22 minutos de uma animação mediana. Mediana, sendo bem bonzinho, né? Série, né? Sendo bem bonzinho é mediana, né? Porque se a gente for comparar com uma animação, sei lá, do Makoto Shinkai ou do Kon, qualquer anime da temporada agora é uma bosta em animação, né? Pode ser Haikyuu, tu pode pegar Haikyuu, tu compara com um filme que é melhor produzido, Haikyuu tem uma animação bosta, ponto, né? Sim, depende do estúdio, né? Kyoto Animation é um processo diferente de produção, né? A gente não vai se especificar nisso, mas Kyoto Animation é assustador, essa é a realidade. Mas apesar do tempo, né, como a gente disse, tu pode fazer um Paprika em animação, tu pode fazer um Gurren Lagann. Como tu vai fazer um robô do tamanho do universo no live action, né? E ainda fazer todo esse crescimento ocorrer de uma forma orgânica, né? Principalmente nas lutas. Como você vai fazer lutas entre robôs gigantes de universos, algo totalmente entendível, assim, no sentido de, tipo, visual? Compreensível, sabe? É uma palavra melhor, mas eu deixo tu usar entendível. Não, eu deixo tu usar entendível, pode dizer. É, compreensível é melhor. Peço desculpas. Vou fazer algo compreensível naquela magnitude, entende? Assim, coisas que só a animação oferece pra você. Parece um slogan de empresa, mas enfim. Antes da gente começar, tu tinha até citado Cowboy Bebop, né? Sim, eles estavam planejando, né? Hollywood estava planejando fazer uma adaptação de Cowboy Bebop, do anime, pra um live action. Que inclusive o Keanu Reeves, ele ia ser o ator principal e tal. Mas segundo a Anime News Network, o filme ele custaria em torno de $500 milhões. Então, assim, é complicado você apostar numa adaptação de anime, mesmo sendo um anime extremamente popular nos Estados Unidos. É muito difícil você apostar numa adaptação de obra japonesa pra outro tipo de público custando esse preço, sabe? Preço tipo de filme cheio, sabe? De filme com orçamento considerável. É muito complicado você fazer uma adaptação desse tipo, entende? A gente já tem exemplos concretos desse contraste entre dificuldade orçamentária e tempo de produção, né? Inclusive inclusive ia demorar muito tempo pra fazer isso, né? Pra criar todo o universo, pra criar, pra inclusive adaptar as questões de roteiro, que é um anime episódico, né? Enfim, isso aí já é mais questões de script. Eu não tenho certeza, mas eu acho que a Akira entra nesse quesito também, né? De questão orçamentária. É complicado, né? Aqui no cast a gente tá falando de animação, mas nesse caso a gente tá falando de um anime, né? E anime não tem um alcance de público, né? Muito grande. É. Por exemplo, nos Estados Unidos eles enxergam a animação como família, coisas familiares. A não ser que seja Marvel, DC, que aí tu já tem público de nicho muito bem definido, né? Que tipo, as pessoas que compram quadrinhos Marvel, DC, veem animações Marvel, DC. Mas tirando isso, a visão deles é coisa de família. A animação pros Estados Unidos é isso. Pra outros lugares, a animação na Europa, na França principalmente, a animação é algo mais sério. Tanto que anime é muito famoso na França. A França é o segundo mercado, o segundo maior mercado de anime, perdendo só pro Japão. Não sei, o que vocês acham desse negócio, dessa visão dos Estados Unidos? Até o pessoal do Oscar, né, fortalece essa visão, chega e fala, não, cara, isso aí, fui ver esse anime aí, não é de, não é pra minha família, não posso voltar num negócio desse. Sim, é complicado, porque eu não vi muitas animações francesas, não entendo muito do mercado francês, que, pra deixar mais claro, que no Japão o anime também tem voltado pro seu público infantil, né, tem animações voltadas pro seu público infantil, mas a questão no Japão é que é algo pra todos os públicos, é algo totalmente variado, é uma indústria massificada mesmo, atualmente voltada pro nicho específico do otaku, né, mas mesmo assim, tem vários públicos-alvos e é isso. Eu não sei, cara, quanto a essa visão americana, óbvio, não pode generalizar, mas muitos filmes da Pixar mesmo, filmes da Disney, eles têm esse caráter infantil, mas eles têm muitas nuances também, né? Eles têm um subtexto, pega o próprio Inside Out, ou Divertidamente. Cara, a mensagem daquilo, a mensagem que você, em você saber balancear as emoções, em que a vida é composta de felicidade, tristeza, cara, assim, teoricamente maduros, live action, enfim, você não vê isso em filme assim, sabe? Não tem essa maturidade, né? Sim, é um trabalho com esse texto e utilizando a animação pra potencializar essa mensagem de uma maneira extremamente madura e fantástica, sabe? Então, mesmo os filmes mais infantis, entre aspas, né, eles têm seu subtexto, eles têm suas nuances, entende? Então, eu acho uma maneira muito superficial de encarar isso. Claro, interessante você ver, tipo, como uma certa camada funciona com um certo público, funciona para as crianças, mas você vê como outra camada funciona para as pessoas mais adultas. Eu acho que essa possibilidade de os diferentes públicos poderem consumir a mesma coisa, mas terem mensagens diferentes, muito interessante, que deveria ser mais vista por esses críticos, né? Isso que o Pedro tá falando é muito comum quando você é uma criança e você vê, por exemplo, Toy Story, quando criança, você pega algumas referências, por exemplo, alguns palavrões que o Woody fala numa cena, depois de adulto. Você começa a dar risada de outras piadas, né? E assim, né, a gente ficou, o programa inteiro é sobre quais as diferenças tanto de produção quanto de resultado quando tu usa uma animação e quando tu usa atores reais. E a gente viu aqui que cada estilo aqui, né, os dois até podem se misturar, inclusive em muitos casos, mas a gente viu que cada um dos dois, eles têm suas vantagens e desvantagens, né? Então, não dá pra tu dizer que uma animação necessariamente mais infantil, se tu pode questionar a realidade através de uma animação, saca? Exato. Se tem um controle sobre uma mise-en-scène maior, se tu tem possibilidade de ser mais lúdico com o propósito de passar mais mensagem semioticamente também, visualmente, sabe? Então, animação como submídia, né? Não é exatamente uma mídia, mas como uma vertente de uma mídia, ela tem suas características próprias, né? Talvez até, aí entra numa questão lá que eu falei da identificação, que eu puxei a identificação de novo, não regra geral, não regra que se aplica a tudo. Mas vocês não acham que essa questão da animação ser mais voltada pra criança é porque quanto mais lúdico o personagem de desenho for, mais fácil é pra tu se encaixar nesse mundo, e enquanto quando tu vê atores reais, né, tu não se coloca no lugar do ator, só que tu tem mais empatia por ele, né? Será que adultos não se importam mais com empatia e crianças se importam mais em imaginar aquele mundo lúdico, se imaginar naquele mundo lúdico? Eu acho que tem uma ideia, quanto mais adulto você é, que muitas pessoas pensam assim, né? Quanto mais adulto você é, menos ficção, pensando assim, em fantasia, você consome. Uhum. Essa ideia de algo mais de conto mesmo, algo mais de fábula, esse algo mais fantástico mesmo é difícil de se ver. Mas tu não acha que isso tem a ver com isso? Que eu falei antes, de tipo... Então, eu acho que isso faz parte de uma cultura, entende? Que talvez é esse lado que quando você cresce, você deixa essa ficção mais fantástica de lado, E você tem que passar a consumir mais o real, consumir algo mais reflexivo. Porque se você tá maduro, você, teoricamente, tem que consumir aquilo que tá de acordo com sua realidade. Uhum. Ou seja, leva você a uma reflexão. No caso da animação, muitas vezes ela tem esse aspecto mais fantástico, por todos esses aspectos que a gente citou, que facilita fazer, colocar esses elementos numa animação, mas esses elementos fantásticos, elementos lúdicos, não são necessariamente algo infantil. Uhum. Eu acho que esse é o ponto. É algo que tá dentro da cultura, da nossa cultura, em que elementos fantásticos igual a algo infantil, que não corresponde, entende? Depende da maneira que você usa. Eu vou te discordar. Porque eu não acho que fantasia é sinônimo de infantilidade. Eu acho que desenho é sinônimo de infantilidade. Tanto que tu tem Game of Thrones, tem Bernard Cornwell, tem... Não, mas eu falo mais no sentido de fábula mesmo. Não, porque o ponto que eu ia chegar é o seguinte. Isso aí pode ter a ver, esse negócio da fantasia. Eu acho que no final tudo vai se misturar, né? Mas porque, por exemplo, quando tu é adulto, tu tem menos tempo pra sonhar, sabe? Tu tem menos tempo pra se colocar num mundo de fantasia e imaginar aventuras, sabe? E é isso que a animação, sendo uma animação, sendo lúdico, tendo um character design mais lúdico, te permite, né? Ele te permite sonhar, te permite viver uma aventura naquele mundo, né? Enquanto algo mais real, ele te cria mais empatia do que te coloca no mundo. Então, eu acho que tem um pouco dos... Sabe, nenhum dos dois é definitivo pra caracterizar animação como infantil e live action como adulto, mas eu acho que os dois entram um pouquinho nessa questão. Acho que no fim, eu posso ter me enrolado um pouco, mas no fim, acho que é um pouco disso que você falou. O adulto não tem tempo pra sonhar, teoricamente, então ele... Nem, não só tempo, né, mas é vergonhoso um adulto sonhar, né? Um adulto tem que ser pé no chão, responsável e... Não pode demonstrar pros outros, né? Não pode ficar vendo coisinha de criança, né? Acho que tem muito disso. Porque tu já cresceu, porra, tu tá vendo coisa de criança, tu já cresceu, com licença. Seja adulto, assista Big Brother, cara. Porque daí são pessoas reais, as quais tu tem empatia, tu vai lá, tu vai ver aquelas pessoas, tu vai seguir aquelas pessoas no Twitter depois e tal. Mas o que eu particularmente acho interessante é, a partir desse fantástico, a partir desses elementos lúdicos, você partir pro real, você fazer uma associação com o real, você fazer uma reflexão a partir de elementos fantásticos, utilizando eles de uma maneira em que sua mensagem afeta a sua realidade, entra na sua realidade. É mais isso ou menos que eu acho muito interessante. É mais ou menos o que o Inside Out faz, né? Eu ia citar o Image, né? Que o Image é completamente lúdico, retardado completo, visualmente doente, esquizofrênico, e tu pega tudo aquilo de lá como uma metáfora, né? Mas ele consegue te passar que uma menina está menstruada através de um... De uma roupa alienígena, um alien roupa falante. Ou a ideia de que o crescimento humano é infinito através de robôs gigantes aumentando até o tamanho do universo. E jogando galáxias como shurikens. Exatamente. Então, eu acho que são essas mensagens, eu acho que o principal é em como você utiliza. Eu vejo isso como principal, em como você utiliza para potencializar a sua mensagem que você quer passar.